Total 9908, chame Recife em 251, boa noite. 251, boa noite, 9908. Gol 9071 no plano Proedleda. Proedleda 9071. Três meia zero zero, solo aos 04, táxi de Alfa, Kilo, Pátio 9. Alfa, Kilo, poderia confirmar? É o Gate 9? Alfa, Kilo, Gate 9. Alfa, Kilo, Gate 9. 9071, chame Recife, 1251, alterno 3325, boa noite. 1251, 13510, Golf 9075. A secundária é 13325. 13325. Salvador, boa noite. Sideral 9971, autorização Guarulhos. Chame 1895. Obrigado. Salvador, boa noite. Sideral 9971 para autorização Guarulhos, 360. Sideral 9971 para Guarulhos, autorizado, nível 360, decolando da pistão no zero, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, Crate, aerovia Upper Zulu 14, Grufe, você segue pela Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Upper Whisky 58, até Poços. Controle em Salvador 1, 19.8, aciona 5047, Sideral 9971. 9971, autorizado Guarulhos, 360, decolando a 10, com curva direita, Nadael, Leda, Crate, Upper Zulu 14, Grupe, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, Upper Whisky 58, Poços de Caldas. Chamando 119.8 e acionando 5047. Correto, chame para pushback e acionamento, Sideral 9971. Já estou pronto. Autorizado, chame para o táxi, 9971. Chamarei táxi, 9971. Level load approach, Illinois, at Portugal 019, descending level 160. Aero Portugal 019, some touch level 040, bolt arrival, qual que é date? Continue descent 140, bolt arrival at Portugal 019. Negative 140, 040. 040, descending level 040 at Portugal 019. Ready, 019. Salvador, Sideral 9971 para o táxi, com 2, a bordo, 3 horas e 30, Galeão. Sideral até o ponto espera, o ajuste em Salvador 1014, reporte pronto. Até o ponto espera, reportarei pronto, 1014, Sideral. É, o sideral 9971 está pronto no ponto de espera. Sideral, ingresso e decolagem, uma centena com meia dúzia. Ingressa e livre decolagem, sideral 9971. Boa noite, 21-19-8, bom dia, obrigado. Bom, 020, boa noite. No 020, boa noite, sobre a estação, chegada a Mari, deixe o manteio livre de voo 060. 060. Controle Salvador, boa noite, é o Sideral 9971. Sideral 9971, contato radar na decolagem, disponível de voo 360. 360, posso voar direto, Leda? Dael autorizado. Ok, Dael alguma coisa, obrigado. Portugal 019, descend 2000 feet, can 81014 clear the ILS approach, we'll post establish on final. Clear down 2000, can 81014, we'll call back establish on final ILS. Running 10, Portugal 019. JET5796, prossiga para 3 mil pés, ajustado no 0-4, autorizado, final ILS-X-Way, a parte quanto estabilizada. Descendo até 3.014 no altímetro, autorizado, já vai reportar estabilizado, 5796. Controle Salvador, boa noite, voo no 7-4. No 7-4, boa noite, essa identificação, a chegada é a Mari, nesse mantém o nível de voo 060. Vem para o 060 na Mari, no 7-4. Voo no 020, está autorizado até o nível de voo 050. 020, 050. Já o 019, contact now, tower 118.95. 118.95 for Portugal 019er. Just a minute. Sir, good evening, your Portugal 019er established final 10. 019er, good evening. Traffic in sight. Altimeters 1014. Wind 100 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10. Sir, land 10, Portugal 019er. Geral 9971 no Concentro Recife agora, frequência 125.1, alterno 33.25. 251-2325, é isso? 13325. Ok, 3325, obrigado. Webjet 5716, prossiga para 2 mil pés, reporte estabilizado. 2 mil, vai reportar estabilizado, 5716. Gol no 2. Correção, 1020, após etapa está autorizado 2 mil pés, final ILS-XY, reporte estabilizado. 020, após etapa está autorizado ILS, reporte estabilizado, gol 1020. Autorizado para 2 mil, né, o 020? Afirmativo, 2 mil. Mil e... 1-0-1-4. Copiou o ajuste, 1-0-1-4, gol 1-0-2-0. Relativo, 1014. Gol 1-7-1-4, até o nível de voo 050 autorizado. Até o 050 no 7-4. Portugal 019, we name a frequency, text via Alpha and Juliet, VT11. Alpha Juliet, get 11 at Portugal, 019. On the ground, that's better one. 18, 9, 5, 6, 7, 8.